Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 7 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é a segunda parte do especial Yuzo Koshiro. Esse episódio ele foi publicado originalmente no dia 14 de novembro de 2017 e eu trago para vocês a fase do Yuzo Koshiro focada apenas nos consoles, né? Tanto os portáteis quanto os consoles de mesa. Então é a fase dele como freelancer e como empresário na sua empresa desenvolvedora de jogos, a Ancient Corporation, na qual ele junta forças, né, com sua mãe e com sua irmã. Esse episódio ele tá muito bacana e conta também com uma pequena entrevista que eu fiz com o mestre, né, com o próprio Yuzo Koshiro, lá pelo Twitter do Assoprando Cartuchos. Eu estava me preparando para poder fazer esse episódio, né? Como sempre, fazendo as pesquisas. E como eu sigo lá o Koshiro, ele colocou lá alguma coisa que me chamou a atenção na época. E eu disse, eu vou aproveitar aqui. Ah, ele fez a menção sobre as músicas que ele estava ouvindo, né? As influências que Streets of Rage tiveram. E aí eu peguei aquele gancho e comecei a perguntar a ele. E ele, quando percebeu que começou a se tornar uma entrevista, ele meio que... me bloqueou. Ele não bloqueou, mas ele parou de responder. Mas o que eu consegui foi suficiente para engrossar o caldo aqui do episódio de hoje. Tá muito bacana. A mini entrevista você encontra lá no site do Som do Cartucho e você vai saber todos os detalhes importantíssimos que fizeram parte, né, das suas composições no mundo dos videogames. As músicas que valem a pena ser chamada a atenção para esse episódio... Claro, a música de Streets of Rage, com a música Fight in the Street, aquela música de abertura, na qual você já começa o jogo com vontade de descer a madeira nos meliantes. Você já começa sangue nos olhos com aquele bat-staca ali ao fundo, que é sensacional. A gente também confere a música The Island of Everlasting Summer, para o jogo Super Adventure Island, para o Super Nintendo. Muito bacana a música, ela tem um clima todo tropical. As influências do Streets of Rage você encontra nela ali, mas é um estilo musical muito diferente do que o Koshiro geralmente faz. Muito bacana, vale a pena prestar atenção nela. E o episódio de hoje fecha com a música Chinatown, também para o Mega Drive aí do jogo The Revenge of Shinobi. Muito, muito bacana. Eu preciso salientar para vocês que o Yuzo Koshiro ele tem uma importância enorme no mundo dos videogames, não só pela sua qualidade musical, mas pelo fato principal, talvez, de trazer estampado numa tela de abertura o nome do compositor. Então a gente encontrou isso nos jogos da série Streets of Rage e do The Revenge of Shinobi, que estava lá estampado lá o nome do cidadão na tela de abertura. E aquilo ali explodiu cabeças, porque de repente a VGM, que era algo que a gente curtia assim no background da situação, ela passou a ter um destaque muito maior, porque estava lá o nome do compositor na tela de abertura. Então, obrigado Yuzo Koshiro por introduzir a todos nós, né, esse universo da videogame music. É isso, galera. Não deixem de seguir o Som do Cartucho na rede social lá no Twitter, né? @osomdocartucho. Podem mandar e-mail também para osomdocartucho@gmail.com. Não esqueçam de assinar e avaliar o podcast lá no iTunes, que ajuda um bocado. E, claro, divulgar nas suas redes sociais aí. Não esqueçam também de acessar o site, né, o somdocartucho.blogspot.com, para que vocês possam fazer seus comentários, suas discussões, enfim, a área de comentários é para isso mesmo. E o Som do Cartucho está disponível também no Megafone e no Spotify. Então, dê uma sacada lá, eu sou muito grato ao pessoal do Megafone, especialmente ao Emerson, por tornar a divulgação do Som do Cartucho possível. Meu muito obrigado a você, Emerson. E não esqueça você, ouvinte, que o podcast O Som do Cartucho é atualizado toda terça-feira, à meia-noite, portanto, você já acorda com a novidade para curtir o seu dia com o melhor da VGM, porque o melhor da VGM você ouve aqui no Som do Cartucho. Então é isso, galera. Próxima semana tem um episódio bombástico sobre a DC Comics, apenas jogos focados, né, músicas dos jogos da DC Comics nos videogames, e isso aí em homenagem a época lá do lançamento do filme da Liga da Justiça, que hoje em dia, lógico, já passou o tempo, mas que não perdem nada porque são músicas atemporais. Então vale a pena porque tem muita coisa boa. E a gente se encontra então na próxima semana e você vai conferir essa delícia também. Beleza, então? Até lá, um forte abraço e falou! Olá pessoas, eu sou André Albertin e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho, o podcast de número 7, né? O episódio de número 7. Hoje encerrando aí o volume 2, né? Sobre o especial aí do Yuzo Koshiro, né? O Mago do Som. Estou aqui muito, muito empolgado mesmo por estar finalizando aí esse especial, porque agora, enfim, chegamos na parte que acho que todo mundo estava esperando, né? Que são os consoles, as músicas as quais o Yuzo Koshiro compôs para os jogos, né? Das gerações de 8 e de 16 bits. Eu preciso dizer para vocês que o critério, né, dessa vez para a seleção musical se baseou em duas partes aqui, né? Eu vou apresentar para vocês duas partes. A primeira parte vai ser os jogos da geração de 8 bits, né, da terceira geração. E, consequentemente, a segunda parte vai ser sobre os jogos da geração 16 bits, né, a quarta geração. Eu trabalhei dessa forma, novamente, para tornar a coisa para vocês assim, mais palatável. E também porque a variação musical existente, né, nessas duas gerações aí, de música, né, do Koshiro, são gritantes. Então, para não ficar dando aquela quebrada do ritmo, né, porque a gente sabe que ele tem uma pegada muito técnica, muito eletrônica, na fase 16 bits, e que foi a mais conhecida, né, por todos nós, então eu preferi separar, né, a primeira parte eu vou colocar a terceira geração, né, dos jogos de 8 bits, e a segunda parte, os de 16 bits. Então, vamos começar esse episódio de hoje com um jogo para o Nintendinho da série Dragon's Lair 4, né? Ainda da Nihon Falcon, né? Que foi lançado na época para os computadores MSX e MSX2. E da série Dragon's Lair, né, que são 5 jogos, essa foi a única que conseguiu ganhar uma localização, né? Ou seja, houve uma tradução para ela, para a língua norte-americana. Então a gente vai começar o programa de hoje com o primeiro jogo para o qual o Yuzo Koshiro compôs da geração 8-bits, né? Um console de 8-bits, que foi o Nintendinho, que foi esse RPG aí, o Legacy of the Wizard, da série Dragon's Lair 4. Então vamos começar esse programa então com essa música aí. A música é Item Menu, né? Do jogo que eu já falei aí, Legacy of the Wizard. E para o Nintendinho. Então, vamos lá, começando hoje esse episódio que tá bombástico. Vamos lá, então. Thank you. Bacana. Então vocês ficaram aí com a música Item Menu, do jogo Legacy of the Wizard, pro Nintendinho, pelo mestre aí Yuzo Koshiro. É, o interessante desse jogo, do Legacy of the Wizard, como eu falei, ele foi o único jogo que ganhou a localização para os Estados Unidos, né? Essa tradução da série, né? Que são 5 jogos, a série Dragon Slayer. E esse jogo aí, ele faz parte dessa série de jogos, como o próprio Castlevania e o Metroid, que deram o pontapé inicial nesse estilo Metroidvania, né? O Legacy of the Wizard é um RPG muito bom, extremamente recomendado pro Nintendinho, que ele tem uma temática assim de mundo aberto, quer dizer, a mecânica dele, na verdade, a temática não. A mecânica dele é uma mecânica de RPG de mundo aberto não linear, né? Nesses moldes mesmo que a gente já falou aí do Metroidvania. Então, para quem está começando no mundo do RPG, é uma excelente pedida, porque ele é um RPG side-scrolling, entende? Então ele foge assim meio que o padrão, né? Não à toa que ele tá pegando esse estilo aí que eu acabei de mencionar, né? Esse estilo Metroidvania. Então ficamos com a música aí, Item Menu, do jogo Legacy of the Wizard, Dragon Slayer 4, para o Nintendinho. Na sequência, vamos para um jogo, né, do Master System, o Sonic, o querido Sonic, né? O Sonic the Hedgehog para o Master System. Essa fase, eu esqueci de mencionar no início do programa, que hoje, né, como é a finalização, então a gente vai abordar essa fase que o Koshiro saiu da Nihon Falcon e começou seu trabalho como freelancer e mais adiante como próprio empresário da sua empresa de jogos aí, a Ancient, né, Corporation. Então, o jogo do Sonic que a gente vai ouvir agora fez parte dessa época aí que ele estava como freelancer ainda. Então vamos lá, conferir a música Scrap Brain Zone do jogo Sonic the Hedgehog para o Master System. Vamos lá então. Interessante dessa música aí do Sonic é que me lembra, eu não sei por que razão, mas ela me lembra um pouco a música do lutador de Super Street Fighter 2, aquele T-Hawk, né, que é o mexicano, o fortão lá. Não sei, a música em si ela tem uma pegada meio ritmo latino, sei lá, uma coisa assim mexicana nela. Tem uma pitada que eu consigo identificar dessa forma, né? E sobre essa música, né? A gente ficou agora aí com a Scrap Brain Zone do jogo Sonic the Hedgehog para o Master System. E o legal dessa fase aí do Koshiro, né, como freelancer, ele aí fazendo o jogo, as músicas, né, no caso para o jogo do Sonic, é que, dadas as limitações do console, algumas músicas ele conseguiu reproduzir, né, fazer a adaptação, né, das músicas do Mega Drive para o Master System. Interessante salientar que não houve o cuidado de colocar as músicas do Sonic para o Master System com o chip FM, né? Achei interessante isso. porque dado a importância, né, que aquele porco-espinho teve na época, ele poderia ter tido um cuidado melhor, né? Pelo menos na questão musical. Não que o jogo seja ruim, é bacana. Mas eu acho que seria um boost, né, no jogo, seria melhor isso aí. Então, e as músicas que ele não conseguiu, né, adaptar, ele recriou, como é o caso dessa música. Essa música do Mega Drive, da fase Scrap Brain Zone, né, fase homônima, ela tem uma pegada mais pesada, que é justamente já o final da fase do jogo, né? Então ela tem uns lances de umas batidas de tambor bem forte. E como ele não pôde reproduzir isso, ele deu esse ar assim mais de, digamos assim, estamos finalizando, quase na reta final, chegando na reta final. Vamos dar uma carreira aí pra, né, agora que a emoção tá pegando, né? Então, ficou esse clima, assim, essa música Scrap Brain Zone para o Master System do jogo Sonic the Hedgehog. Na sequência, vamos para outro clássico. Esse aí, dessa vez, aí pro Game Gear, que foi o Shinobi, né? A gente vai ouvir agora a música Extro, do jogo Shinobi 2 The Silent Fury, para o Game Gear. Então, confiram. Apesar dela ter esse galope aí, né, da guitarra aí, que lembra, né, um pouco a pegada heavy metal, né, que o próprio Kyoshiro já tinha no início da fase dele nos computadores, ela, sei lá, de alguma forma ela tem o teclado, né, esse tom mais agudo, sei o que eu tô falando aqui, ó. Parece um pouco música de faroeste. E vocês vão perceber isso também, isso que eu tô falando, na música que vai encerrar aí nessa geração aí, a terceira geração dos consoles de 8-bits, do próprio jogo também Shinobi, né? O que a gente ficou agora com essa música aí foi do Shinobi 2, The Silent Fury. A música é Extra. É do Master, do Game Gear, né? Perdão. Pro Game Gear. E a próxima música que eu vou colocar, né, pra finalizar, quer dizer, a próxima não, tem mais uma e depois tem a próxima pra poder finalizar, ela também tem essa pegada assim, meio de filme de faroeste, né? Eu não sei se porque ele queria trazer esse elemento, né, porque filme japonês de samurai, de ninja, eles retratam como se fossem faroestes locais dele, né? Tanto é que o Quentin Tarantino fez essa homenagem com o Kill Bill, né? Ele tinha essa pegada, né? Esse lance de samurai, de ninja, com uma narrativa de faroeste mesmo. Então, eu acho que por conta disso, o Kushiro, talvez inspirado, fez a música nesse formato para o Shinobi, né? Tanto o Shinobi 1 no Game Gear como o 2 tem essa mesma pegada. Então, vocês ficaram com a música aí, Extra, do jogo Shinobi 2, The Silent Fury, para o Game Gear. Na sequência, continuamos com o Game Gear, com o jogo Streets of Rage 2, com a música The Super 3. Então vamos lá. Master System, quando o compositor sabia usar bem, né, o chip de som dele, fazia cada música bacana, né? Porque o Game Gear, eu tô falando Master System porque é a mesma coisa, né? Tanto o Game Gear como o Master System, ele usava os mesmos elementos. E era fantástico mesmo. Então ficamos aí com a música The Super 3 para o jogo Streets of Rage 2 do Game Gear. E fechamos agora essa fase aí, a terceira geração, né? Os consoles 8-bits, com as composições do mestre Yuzo Koshiro, com a música Ending do jogo Shinobi, também, né, para o Game Gear. É, lógico, houve jogos aqui, além dessa, né, que a gente já citou aí, do Legacy of the Wizard, e esses jogos aí que já foram mencionados do Game Gear, houve outros jogos também que o Koshiro participou, né, como foi o caso lá da série Ys, tanto do Master System, como para o Nintendinho, né, que saiu para ambos os consoles, e também Batman Returns. Mas eu não coloquei essas músicas desses jogos, porque isso por razões óbvias, né? Eu já apresentei a vocês no episódio passado, né? Que foi a fase de computador dele. Então, eu preferi trazer a coisa mais autêntica dele do que uma adaptação. E alguns jogos que eu não coloquei, como foi o caso do Batman Returns, entre outros, mais na frente, é que o Koshiro fez a composição junto com outro compositor. Eles trabalharam juntos. Então eu procurei focar aqui nas músicas em que ele exclusivamente fez elas. Entende? Então essa foi a ideia. Então, e também, lógico, não dá para abordar toda a biblioteca de jogos que o Koshiro trabalhou em apenas 2 episódios, né? Como eu falei, dava para fazer vários episódios sobre o Koshiro. Então, vamos finalizar essa terceira geração com a música Ending, né? Muito bem apropriada, do jogo Shinobi para o Game Gear. Vamos lá, então. Show de bola. Não sei se vocês perceberam novamente aquilo que eu havia falado antes, né? Novamente tem aquela pegada do galope, que é uma coisa do heavy metal, e os teclados ficaram com aquele tom meio de música de faroeste, né? Então o Shinobi tem essa pegada. Ficamos então aí com a música Ending, né, do jogo Shinobi para o Game Gear. E agora é quando entra toda a potência do Koshiro, né? Essa fase que a gente teve contato com ele, aquela fase que a gente ia lá jogar os jogos do Mega Drive e tava lá estampado na tela Composed, né? By Yuzo Koshiro. Então, a gente vai começar, vai abrir, né, esse segundo bloco aí do som do cartucho com a música Fighting in the Street do jogo Streets of Rage para o nosso querido Mega Drive. Vamos lá, então. Aconselho agora os ouvintes a colocarem fones de ouvido ou aumentarem seus volumes aí dos sons ao máximo. Vamos lá, então. Eu só tenho uma coisa a dizer. Minha nossa. É bom demais, bicho. Essa música, eu me arrepio todinho quando eu ouço ela. Fantástica. Ficamos aí então com Fighting in the Street, do jogo Streets of Rage, do Mago do Som e Uzo Koshiro. É, isso aí é a prova, né? Do que um compositor é capaz de fazer com o Yamaha 2612, né? Que era o chip de som do Mega Drive. Aí o Yamaha 2612 em toda a sua potência. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa aqui, que eu gosto, quer dizer, eu gosto não. Eu sigo o Yuzo Koshiro no Twitter, né? Tô sempre de olho no que ele tá colocando. E um dos motivos pelos quais eu resolvi fazer, né, essa série aqui do Koshiro Especial é porque existe um documentário que foi lançado pela Red Bull Music Academy que se chama Digging in the Cards, que quem gosta de game music é obrigatório você assistir, porque é um documentário excelente. Ele narra, né, toda a ascensão, as origens e a ascensão, né, da game music. Então, lógico, ele trata do mestre lá, Yuzo Koshiro. O documentário fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a Red Bull, né? A Red Bull, ela resolveu fazer um show do Digging the Cards. Então, ela selecionou alguns compositores, né, de game music, entre eles o Yuzo Koshiro e seu parceiro, né? O Kawashima, o Toriro Kawashima, entre outros. E eles saíram em turnê aí em alguns países da Europa e, se eu não me engano, na Austrália, para poder fazer esse show aí. E eu achei aquilo sensacional. Tem um mini documentário também sobre isso, também tá lá no YouTube. Eu vou deixar o link, né, da postagem dessa entrevista aí que deu origem, né, aí a esse show do Digging the Cards. E pensando nisso, eu resolvi fazer essa homenagem a ele. Aproveitando que o Red Bull estava fazendo essa turnê, né, a primeira turnê de game music que existe no planeta, né, diga-se de passagem. Então eu trouxe, resolvi fazer, né, essa homenagem ao Koshiro e também, né, a esse evento, né, que o Red Bull criou, né, que eu achei excelente. Então ele foi lá fazer o seu show, ele estava indo, né, e ele colocou assim No Twitter dele, que quando ele chegou, parece que, se eu não me engano, teve um do show dele lá em Los Angeles, né? Aí ele colocou que quando ele chegou lá em Los Angeles, que foi no dia 21 de outubro, ele disse que muitas músicas do jogo do Shinobi e do Street of Rage foram influenciadas pelas músicas que ele ouvia na época que ele foi lá em Los Angeles, em 1989, que passava na MTV, né? Então, como eu acompanho ele, eu disse, porra, essa agora é a chance de eu perguntar pra saber do cara quais foram as influências dele, né? Pra poder fazer essas músicas. Aí eu perguntei pra ele, porra, muito bacana isso aí, né? Aí eu perguntei, você poderia me dizer exatamente quais foram as bandas, né, que influenciaram a música, sua música, né, naquele período, né? Além de Enigma, né? Porque Enigma tem uma a gente ouve ela logo na entrada do jogo, né? Do Streets of Rage, que é a abertura. Aí ele colocou lá que ele se lembrava especialmente de Prince, Madonna, Milli Vanilli, Fine Young Cannibals e Debbie Gibson. Mas assim, eu acho que essas eram as bandas que estavam no top 10, né, da MTV naquela época. Aí eu, porra, velho, o cara me respondeu, bicho. Vê que massa. Eu disse, não, isso aí eu tenho que levar pro som do cartucho, essa informação. Consegui ainda trocar alguma ideia com ele, né? E vou chegar mais na frente depois, vou falar sobre isso. Mas por hora, essa é a influência dele que eu queria compartilhar com vocês. Eu consegui fazer essa pergunta, ele conseguiu me responder. Quer dizer, ele conseguiu não, ele me respondeu, né? E eu fiquei muito, muito empolgado com isso. E realmente, essa música aí que a gente acabou de ouvir, a Fighting in the Street, ela tem uma pegada mesmo do Milli Vanilli na parte da bateria, né? O Milli Vanilli tinha muito essa coisa assim. E essa música, ela tem uma pegada bem assim, que chama a atenção daquela banda Technotronic, que eu já mencionei pra vocês, lá no Shinobi, do arcade e do Master System. Então, entre outros, né? Tem um pouco também de Prince aí nessa música. Então eu fiquei muito contente de poder realmente confirmar com o cara. Eu perguntei, o cara me respondeu isso aqui e nesse dia eu ganhei o dia. Então ficamos com a música Fighting in the Street, do jogo Street of Rage, do Mago do Som e Yuzo Koshiro. Na sequência, continuamos, né, com essa fase aí, Milli Vanilli e MTV, etc., de outro monstro do Mega Drive, que foi o The Revenge of Shinobi, com a música The Shinobi. Vamos lá então conferir ela. Sensacional! A música de The Revenge of Shinobi, ela é marcante demais da conta. E tem uma força incrível nela, porque ela tem essa quantidade de camadas aí que a gente consegue acompanhar aí. Tem uma bateria marcante, tem esses teclados, que o que chama atenção é essas pausas que ele dá, né? Então essa pausa, ela traz força pra música. E torna ela, assim, é excepcional. Então ficamos com a música aí, The Shinobi, do jogo The Revenge of Shinobi, para o Mega Drive, né? Do Mago do Som aí, e Yuzo Koshiro. Na sequência, vamos para outro jogo do Mega Drive, que foi o Sorcerian, um RPG no estilo, assim, meio de Kadash. Então vamos para a música Pentawa 2, do jogo Sorcerian, do mestre Yuzo Koshiro aí para o Mega Drive. Vamos lá então. We'll be right back. novamente, né? O que eu sinto aí nessa música, essa coisa assim, meio um ritmo meio, sei lá, latino aí, alguma coisa mexicana. Então ficamos com o jogo aí Pentawa 2, perdão, a música Pentawa 2 do jogo Sorcerian para o Mega Drive. Na sequência, vamos para mais outro clássico aí, talvez incompreendido, né, pelo público, que foi Streets of Rage 3, também do Mega Drive. É, talvez ele tenha chamado muito mais atenção pelo impacto que ele trouxe, né, nas músicas, do que qualquer outra coisa, do que o jogo em si, né? Houve, lógico, a implementação na mecânica do jogo, né? É, os personagens passaram a executar as magias de uma forma diferente, né? A pessoa, você apertava, né? Se segurava a magia para poder ela ficar mais forte, né? Ou você podia usar ela da forma tradicional, sem esperar ela carregar, para poder fazer os ataques mágicos. Então, Streets of Rage 3, ele, como trouxe essa mudança radical na trilha sonora, talvez ele não tenha sido tão levado em consideração na época por conta disso. Porque a gente associou bastante, né? O jogo em si, a jogabilidade do Streets of Rage, com aquela música marcante e dançante que foi no 1 e no 2. Então, com Streets of Rage 3, foi totalmente diferente, porque o próprio Koshiro falou que foi uma fase em que ele fez as músicas dos jogos, tanto do 1 como do 2, voltadas para o mercado norte-americano, né, e o mercado europeu. Então, por isso que ele foi buscar essas influências lá fora, né, do Japão. Como eu já citei aí, Milli Vanilli, Prince, Madonna, enfim, essa galera toda. Que era o que estava fazendo a cabeça do pessoal naquela época, né? No final da década de 80, início da década de 90. Então, e com o Streets of Rage 3 foi justamente o oposto. Ele começou a olhar a cena local musical, né, que estava rolando no Japão, e tentou implementar na música do Streets of Rage 3 esses elementos. Então, além da música eletrônica, que estava muito em voga na época no Japão, tinha outro estilo musical dessa vertente aí, né, de música eletrônica, que se chamava Jungle. Então, ele estava fissurado. Foi nessa época aí que ele estava visitando lá com o parceiro dele, o Kawashima, essas boates, né? O cara saía de manhã, ele falou, só lá, viajando no som lá das músicas eletrônicas. E aí ele, com toda essa influência, foi que ele produziu as músicas do Streets of Rage 3. Lembrando que boa parte delas, das músicas desse jogo, foram do Kawashima. Engraçado que quem ouviu a trilha sonora toda percebe que o Kawashima, quando você... Quem não sabe o nome do compositor percebe uma certa harmonia nas músicas em comparação à do Koshiro. A do Koshiro é uma pegada mais eletrônica, mais experimental, muito doida. E o Kawashima não, ele tem mais musicalidade aí. É bem notório mesmo. Foi justamente o oposto, né? Na versão de Streets of Rage 3, o Kawashima alopra e o Koshiro fica na harmonia. No 3 é o contrário, né? O Kawashima fica na harmonia e o Koshiro que dá essa aloprada. Então vamos para a música que eu procurei, uma que sintetizasse, né, a temática do jogo, que se chama Crazy Train. Então vamos para ela agora, para o jogo Streets of Rage 3 do Mega Drive. Vamos lá então. Thank you. Que guinada louca, né, velho? Ficamos então aí com a música Crazy Train, do jogo Street of Rage 3, para o Mega Drive, do Yuzo Koshiro. Essa música, na verdade, as músicas, né, que ele compôs para esse jogo, ele usou uma programação diferente, né, para poder obter esse estilo de techno jungle, que foi o Automated Composing Music. Era uma produção, resumindo, ele programou as músicas de modo que elas fossem geradas automaticamente. Ele inseria uma porrada de som lá e o programa, ele saía embaralhando tudo e gerando novos sons, né? Tanto que era algo que uma pessoa normalmente não conseguiria fazer, tá entendendo? De cabeça, assim. Então ele deixou dessa maneira, que era justamente para poder reproduzir essa fase techno jungle, né, que estava rolando lá no Japão. E essa programação dele para esse estilo musical foi algo assim inédito na época. Ninguém teve essa sacada, né, de fazer isso para conseguir esse efeito. Então, mais uma vez, ele estava trazendo uma música que estava assim, eu não vou dizer que estava à frente do tempo, porque era algo que estava rolando na época, mas a forma como ele criou ela foi algo assim bem à frente do seu tempo mesmo. Então ficamos aí com a música Crazy Train, do jogo Street of Rage 3. Na sequência, para poder acalmar os ânimos, né, dessa loucura que foi aí o Jungle agora, a gente vai para um jogo do Super Nintendo, né? Um dos poucos jogos que o Koshiro participou na composição musical, que foi do jogo Super Adventure Island, para o Super Nintendo. E a música é The Island of Everlasting Summer. Vamos lá, então. Que delícia! Que diferença também, né? A gente sai daquela loucura do jungle e aí partimos então para essa ilha tropical com essa música ultra mega cativante, muito bacana. Eu não sei, bicho, eu consigo imaginar só uma coisa: picolé no dia quente de verão. Sei porquê, essa música me dá essa sensação. Então ficamos com a música aí, The Island of Everlasting Summer, do jogo Super Adventure Island, para o Super Nintendo. Aproveitando esse clima de praia, eu trago para vocês a música Wave 131, do jogo Streets of Rage 2, do Mega Drive. Esse aí realmente ele estava à frente do seu tempo, né, as músicas dele, porque ele conseguiu, né, trazer esse techno de uma forma assim mais forte ainda do que, que a gente já tinha visto, né, na primeira versão desse jogo e no Shinobi, né, The Revenge of Shinobi. E ele trouxe aí elementos, né, ele tentou colocar, né, na verdade ele conseguiu, meio que, eu não sei se a palavra certa é emular, mas ele conseguiu reproduzir quase que com fidelidade os tons musicais que você encontrava naquele teclado Roland, né? Ele conseguiu o Roland TR-808, o TR-909 e o TB-303, né, através dos sintetizadores. Os sintetizadores, na verdade, que tinha, né, nesses teclados, ele conseguiu reproduzir no Street of Rage 2, né? Então, mostra que o cara realmente manjava dos Paranauê. Então, vamos com a música Wave 131, do jogo Street of Rage 2, do mestre Yu Koshiro. Pra quem não lembra, essa é a música da praia. Vamos lá, então. Sensacional. A trilha sonora do Street of Rage 2, eu amo essa trilha sonora. Mas eu confesso que eu não amo tanto quanto a do primeiro Street of Rage. Pra mim, a melhor trilha sonora da série, né, é a do primeiro. Eu sou fascinado por ela. E essa música, essa do Wave 131, né, do Street of Rage 2, é a que eu mais gosto de todas elas, porque ela consegue condensar nela todos os elementos que ele saiu, né, pincelando nas outras músicas, que ele trouxe assim uma exclusividade maior, né, naquele ritmo. Então a gente tem aqui Eurodance, a gente tem o techno, tem até um pouco de funk aí nessa, esse baixo assim, essa pegada. É sensacional, essa música É meu xodó dessa do Streets of Rage 2. Na sequência, vamos sair da praia e vamos para o espaço com o Shmup pro Mega Drive também, o Slap Fight MD. É, o interessante desse jogo, eu não sei por qual razão aconteceu isso, mas as músicas desse jogo, ele havia sido composta originalmente pelo Masahiro Yugi. E, como eu falei, né, não sei por que cargas d'água, o Koshiro, ele fez as versões, o arranjo, né, para as músicas. Ele deu uma repaginada com uma potência incrível nesse jogo. Eu não sei se foi para poder atender a dinâmica dos jogos de tiro, né, de navinha no Mega Drive, que já vinha aí com expoentes aí como a série Thunder Force, né, ou Lightning Force, como a gente conheceu, que era muito forte, o rock ali era algo bastante evidente. Então, talvez para poder meio que se encaixar nisso, nessa pegada assim, foi que chamaram o Koshiro para poder dar essa repaginada aí. Não sei, posso estar falando até bobagem, mas a impressão que passa é essa, né? Porque quando a gente ouve a trilha sonora original dele, como eu já falei do Masahiro Yugi, a gente percebe uma forte influência de composição de arcade mesmo nele. E o Koshiro não, ele trouxe uma coisa assim mais para console de mesa mesmo. Esse ritmo mais marcante. Então vamos para a música Sakusen Tactics do jogo Slap Fight MD para o Mega Drive. Aqui é para você começar o jogo eletrizado. Então ficamos com a música aí, Sakusen Tactics, do jogo Slap Fight MD para o Mega Drive. Na sequência, né, vamos para mais um jogo aí do Super Nintendo, o clássico dos clássicos, o que eu sou apaixonado, louco, o ActRaiser, né? E trazendo, né, mas essa curiosidade, aproveitando aquela conversa que eu estava tendo com o Koshiro no Twitter, depois dele ter me respondido, né, as influências musicais dele para os jogos do Shinobi e do Street of Rage, eu disse incrível, né? E sobre ActRaiser, tem uma trilha sonora completamente diferente. Você poderia dizer para mim quais foram as influências, né, quando você fez essa composição? Aí vejam a resposta do cara. Ele se sentiu muito para fazer as músicas da ActRaiser. Ele teve uma influência grande daquele desenho japonês clássico que foi o Battleship Yamato. E pasmem, Guerra nas Estrelas. Aí ele botou assim, principalmente Guerra nas Estrelas e Space Battleship Yamato. Eu amo essas músicas, né, desses filmes. E também, né, o desenho e o filme. E sem falar, né, também, ele disse aqui, que filmou, que é a música que a gente vai ouvir agora, do ActRaiser, foi totalmente influenciada pelo jogo Castlevania 3. Vejam só. O cara, para poder fazer a composição das músicas do jogo ActRaiser, que a gente sabe que tem todo aquele tom de orquestra, toda aquela força, né, de uma orquestra mesmo, que foi talvez um dos poucos jogos, né, da terceira geração. Acho que Final Fantasy deve ter ganho algum por causa do Uematsu e o Legacy, e o Mana, né, o Secret of Mana. É, mas acho que, se eu não estou enganado, o ActRaiser foi o primeiro jogo que ganhou uma composição por uma orquestra mesmo, né, filarmônica. Essa adaptação. E o Koshiro tava lá, né? Guiando lá a galera, velho. O cara é foda mesmo. Então, você consegue, né? Eu disse, pô, bacana, porque eu parei pra ouvir, né, novamente, a trilha de ActRaiser. E realmente você consegue ver as influências ali de John Williams, né, que foi o compositor de toda a saga Guerra nas Estrelas. E o Battleship Yamato, né? Acho que mais naquela parte do Sky Palace, quando você tá ali, né, falando com o anjinho, né, no palácio, e aquelas músicas lá do Overworld. Então, realmente faz muito sentido. Quando eu parei pra poder ouvir, eu vi que tem essa influência. Fica bem evidente mesmo. E o que eu achei mais bacana é que dessa música Filmoa, ele se influenciou no Castlevania 3 para poder fazer. E eu vou falar sobre isso assim que a música terminar. Então vamos ficar agora aí com o Filmoa para o jogo ActRaiser do Super Nintendo, pelo Mago do Som e Yuzo Koshiro. Vamos lá então. Nossa Senhora, eu sou louco por essa música, bicho. Eu me arrepio todinho quando eu começo a ouvir ela. Então ficamos aí com a música Filmoa para o jogo ActRaiser do Super Nintendo. E uma coisa que chama atenção, né, nessa influência que ele teve aí do jogo Castlevania 3 para fazer essa música, é notadamente esse órgão aí que ele tá colocando, esse órgão que parece órgão de igreja, aqueles órgãos de fole, né? Que é com vapor, que se toca, né? Desaquece, né? Feito uma caldeira. E através do calor, né, da água, ele solta aquele tom poderoso, né? Então, esse órgão, quem sabe, né? Assim, ele ficou marcado no cinema por fazer parte de filmes de terror, né? Filmes de Drácula, principalmente. E Castlevania é sobre isso, né? É um clã, um membro de um clã da família Belmont, que tá lutando contra o próprio Conde Drácula, né? Então tá lá, é marcante. Esse órgão aí é o que traz toda a influência do Castlevania. E o mais engraçado disso tudo é que a trilha sonora do Super Castlevania 4, ela tem, em algumas músicas, alguns elementos dessa música aí do Filmoa, do Yuzo Koshiro. Então aí, ó, uma troca de referências, né, que aconteceu. Muito bacana. Outro fato interessante sobre essa a produção musical, né, das músicas do ActRaiser, né, para o Super Nintendo, é que o chip de som do Super Nintendo, ele tinha uma limitação de memória para as músicas. De modo que você não poderia colocar muitos elementos musicais, porque senão extrapolava a memória RAM dele lá, né? Que era, se eu não me engano, de 64 KB na época. Então, como foi que o Yuzo Koshiro conseguiu trazer uma orquestra para dentro do Super Nintendo? Ele, novamente, né? Como eu disse a vocês, o cara manjava muito de programação, o cara era o bam mesmo. O pica das galáxias da composição de videogame music. Foi o que ele fez. Ele pegou lá a ROM do jogo, né, que é uma memória somente de leitura, né, por isso que chama Read Only Memory, que é onde está lá o código do jogo todo. E ele pegou aquele espaço lá daqueles megas e fez uma espécie de memória RAM dentro dela. De modo que, à medida que o jogo ia sendo, né, reproduzido, a memória RAM do console acessava a memória ROM do cartucho e ia trazendo para ela, né, as músicas à medida que ia progredindo. Então ele tinha todo aquele... Era mais ou menos assim, tentando fazer uma visualização melhor. Imagine uma caixa que você tem cheia de instrumentos. Imagine com vários instrumentos, infinitos instrumentos, e uma que só vai caber três ou quatro instrumentos. Então, como é que você faz para trazer essa caixa grande para essa caixa pequena? Você fica acessando ela o tempo todo, a grande. Você, em vez de só usar a pequena, você usa a pequena junto com a grande, tá entendendo? Foi basicamente isso que ele conseguiu fazer com as músicas de ActRaiser e trouxe essa sinfonia, né? E vejam só, essa técnica que ele criou, o Nobuo Uematsu, né, se sentiu intimidado depois disso, né? Por conta dessa produção musical absurda que ele conseguiu fazer em ActRaiser, e se sentiu forçado a melhorar cada vez mais a música da série Final Fantasy e utilizou recursos similares a esse que o Koshiro utilizou, assim como também foi no The Secret of Mana, né, também pro Super Nintendo. Então tava aí o pequeno Koshiro, né, o pequeno grande Koshiro, já produzindo tendências aí. Então ficamos com a música Filmoa, toda essa potência aí do jogo ActRaiser para o Super Nintendo, do mago do som mesmo, né? O mago do som, a gente pode dizer assim, Yuzo Koshiro. Estamos chegando já aí, perto do finalzinho do programa, e vou trazer para vocês agora mais uma música da série Streets of Rage. Dessa vez, o primeiro, né? O Streets of Rage, como eu falei a vocês, eu sou vidrado nessa trilha sonora. E a música que a gente vai ouvir agora é Violent Breathing, para o jogo Streets of Rage do Mega Drive. Vamos lá então. We'll be right back. sensacional. Ficamos então aí com a música Violent Breathing, do jogo Street of Rage, para o nosso querido Mega Drive. E eu vou ficando por aqui. Ouvintes do Assoprando Cartuchos sabem onde me encontrar, né? Estamos aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Querendo, mandem lá seus comentários. Agradeço aí, dessa vez eu não vou esquecer, ao Ivo Ornelas, que sempre está acompanhando a gente lá pelo Twitter. E também ao William da Paixão, né? Eu esqueci de mencionar vocês, porque como vocês devem saber, o Som do Cartucho é um podcast que eu faço aqui on the go, né? É que nem caldo de cana, ele sai na hora. Eu terminei de gravar, tá pronto. Não tem muito o que editar, não. Então, é ao vivo, né? A gravação é ao vivo. Eu gostaria de encontrar uma forma de conseguir transmitir isso via, sei lá, live, alguma coisa assim. Mas eu não sei ainda como fazer, então vai ficando por aqui mesmo via podcast. Quero agradecer também aí novamente ao Jovino, que está sempre aí indicando o Assoprando Cartuchos, ao prefeito lá de Metro City, né? O Hager, o horrível, que não tem nada de horrível. E a todo mundo aí que dá essa ajuda aí pro Assoprando Cartuchos. Eu preciso dizer a vocês que o Assoprando Cartuchos vai chegar ao fim, né? Com o próximo jogo que eu vou falar, o fim da temporada. E talvez também o fim desse formato. Era esse recado que eu queria dar para vocês, que eu vou repetir ele no próximo episódio do Soprano Cartuchos. Então, eu não sei, vai haver mudanças. E o Soprano Cartuchos, se não acabar, vai mudar o formato. Então, isso também não significa que o Soprano Cartuchos como um todo vai acabar, né? É só aquelas análises que eu fazia. O Som do Cartucho vai continuar, porque é algo com o qual eu me identifico bastante e eu sinto um prazer enorme em fazer isso aqui. E eu até mencionei no Twitter, né, que a sensação que eu tenho em gravar, né, esse formato, né, do Assoprando Cartucho, né, que é o Som do Cartucho, é a sensação que eu tenho de como se eu estivesse fazendo músicas, né, uma seleção musical para os meus colegas, né, da época de escola, que eu pegava lá as fitas cassetes e falava de bandas para eles, que eles ficavam fascinados. Aí eles nunca pediam, mas eu sempre fazia. Eu comprava fita cassete, gravava lá uma série de músicas, né, tanto do lado A como do lado B, e mandava para a galera para poder conhecer as bandas aí. Então, a sensação que eu tenho é essa, né? Então eu meio que resgato esse período aí que eu fazia essas coisas aí pra galera aí, pros colegas. Então é isso, galera. Um forte abraço pra todo mundo. Agradeço aí a vocês pela audiência. E uma excelente semana pra todo mundo. A gente vai ficar agora com a música Chinatown, do jogo The Revenge of Shinobi, para o Mega Drive. Espero então aí que fechando, né, com chave de ouro, esse especial aí, né, do Yusuke Koshiro. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, né, eu agradeço, deixem seus comentários e façam, né, se der, uma avaliação também lá no iTunes, que ajuda bastante mesmo. Mais detalhes sobre a finalização, né, do Assoprando Cartuchos no próximo episódio, que eu também não sei se vai sair no tempo esperado. Então vamos lá, chega, vamos ficando por aqui. Chinatown, The Revenge of Shinobi. Nos encontramos então no próximo episódio. Um abraço, galera. Falou!